Se você acha que já ouviu tudo, isso é só começo. Calcinha Preta, volume 8. Ao vivo. Emoção. Sedução. O Brasil inteiro já conhece. Esse é o fenômeno. Calcinha Preta. Você é o amor. só pra mim.